O dia 18 de outubro na história, 1739, executado por práticas judaizantes em Lisboa, o dramaturgo Antônio José da Silva, o Judeu. 1825, assinado no Rio de Janeiro o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio, pelo qual o Reino Unido reconheceu o Brasil como nação independente. 1968, o presidente Arthur da Costa e Silva sanciona a lei que autoriza a construção da ponte Rio-Niterói. 1991, em sua segunda visita ao Brasil, o Papa João Paulo II beatifica a Madre Paulina. 2002, greve geral em protesto contra a política econômica do governo e a reforma nas leis trabalhistas paralisa toda a Itália. 2003, o Papa João Paulo II beatifica a Madre Teresa de Calcutá. Esses são os fatos que fizeram o dia 18 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.